senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero, na noite de hoje, falar um pouquinho a respeito das conquistas que estão sendo feitas através do nosso Hospital Bom Jesus. Quero falar hoje do retorno das ecografias e das mamografias que aconteceram no último dia 2, que beneficiam as nossas mulheres e a toda a nossa população taquarense. Quero também falar um pouquinho da nossa ala psiquiátrica, que abriu no último dia 4, com 15 leitos, sendo dividida por setores feminino e masculino, além de um espaço livre, ao ar livre, destinado às atividades de recreação terapêutica e terapia ocupacional. Também na noite de ontem, voltou o atendimento com o pediatra no hospital, né? Esse atendimento pediátrico, a princípio, ele vai acontecer de segunda a sexta, das 8 à meia-noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 8 horas da noite. E nos demais horários, o hospital conta com um clínico geral que está ali de plantão para atender os casos de urgência e, assim, se entender necessário, faça a transferência para o hospital onde tem a pediatria. E eu digo, de certa forma, que eu até me preocupo no momento com o atendimento da pediatria ser junto ao Hospital Bom Jesus, devido ao hospital ser referência em coronavírus. Quero conversar com o secretário de saúde no dia seguinte, amanhã, para ver se não existe a possibilidade desse plantão pediátrico atender em um lugar que fosse mais reservado para as nossas crianças. Temos também a previsão, no dia 16 agora, da abertura dos serviços de endoscopia e colonoscopia, bem como a realização de consultas de cirurgia geral e traumatologia, e, em breve, a retomada do bloco cirúrgico. Quero dizer, assim, ó, da minha alegria em poder falar aqui que faz poucos dias que o hospital reabriu, a princípio só com emergência, a UTI, e agora já temos ala psiquiátrica, já temos ecografia, já temos mamografia, teremos cirurgia geral, traumatologia, ala psiquiátrica, pediatria. E logo em seguida também é para voltar ao atendimento da obstetrícia. O que, de certa forma, também me preocupa. A princípio, a obstetrícia voltar para cá, enquanto nós estamos com essa pandemia. Quero falar um pouquinho a respeito do coronavírus. Pelas regras do distanciamento controlado, houve classificação preta para novos casos de hospitalização. Apesar desse dado, região segue com a bandeira amarela para o nível de restrições às atividades econômicas. Temos visto muitas campanhas de prevenção. O próprio prefeito tem feito lives pedindo a conscientização da população. E é somente juntos que conseguiremos vencer essa epidemia. Nada do que foi feito até hoje foi terror, como muitos falavam, mas sim pedidos para que as pessoas tenham responsabilidade e, assim, consequentemente, evitando que o corona se espalhe por aqui. É a consciência de cada um de nós que vai fazer toda a diferença no município de Taquara e nada mais. Quero novamente reforçar aqui o meu pedido, que eu tenho falado quase que semanalmente, um pedido implorando ao Ministério Público para que dê uma atenção especial nos casos dos ex-funcionários do hospital e nos médicos que trabalharam ali até o fechamento. Eles ficaram ali até o último dia segurando as pontas. E é injusto que eles ainda não tenham recebido os seus salários. Deixar de falar, não poderia também, dos quase 2 milhões de reais que a nossa bancada conseguiu para o Hospital Bom Jesus. E hoje mesmo eu conversava com o diretor do hospital e ele me passava que, com a última verba que entrou na semana passada, de 651 mil, será feita toda a reforma da emergência, o que com certeza será muito importante para a nossa população. Conversava ontem com um deputado federal, um outro deputado, que me sinalizou a vontade de conseguir um valor super importante para o hospital também, para a compra de um arco IC para as cirurgias traumatológicas poderem acontecer. O meu tempo está encerrando. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.